Henrique Jonas nos beats, conexão e Miraki, diadema. Sou guerreiro e tô no jogo pra ganhar. Bico sujo não entende, vem me criticar. Mas não flagra nada da minha jornada. Acha que é hobby, só que eu vivo a parada. Vim aqui representar os verdadeiros MCs, DJs, b-boys e grafiteiros. Joga a mão pra cima, se curte hip hop. Quem tem ideologia não tá nisso por hip-hop, chapa. Presta atenção, o movimento era mais forte quando tinha união. Hoje em dia, é cada um no seu quadrado. Me agilizo, pois quem não é visto não é lembrado. Sei que meus inimigos vão cair, porque Deus me guia no caminho estreito. Ensinamentos, demorou, mas aprendi. Rimar é fácil, difícil é conquistar respeito. Sou respeitado porque eu soube respeitar as pessoas dentro de qualquer lugar. Vendo os comédia que tentam atrapalhar quem realmente tem o dom. A vida é dura, não adianta reclamar. O tempo voa, então saiba aproveitar. Se a festa é boa, demorou, vamos chegar. Aumenta o volume do som. Musicalidade com originalidade, no microfone vomitando a verdade. Gangueiragem é se garantir com o que tem, é ganhar sua parte sem tirar de ninguém. Batalhando, rimando, perdendo, ganhando conhecimento necessário pra evoluir o nível de QI. Enquanto vou caminhando, trampando no rumo que permaneci, representando a maloca, sigo na moral. Faço rap nacional, foda-se quem fala mal do meu estilo de viver na periferia, do meu jeito de matar um leão por dia. Exercendo o proceder pra muitos entender que eu não vou me vender nesse ramo que decidi percorrer, disposto a vencer sem parar de fazer o que amo. Sou respeitado porque eu soube respeitar as pessoas dentro de qualquer lugar. Vendo os comédia que tentam atrapalhar quem realmente tem o dom. A vida é dura, não adianta reclamar. O tempo voa, então saiba aproveitar. Se a festa é boa, demorou, vamos chegar. Aumenta o volume do som. Que faz os manos chapar, as mina dançar, os picos chorar, se desacreditar da capacidade de quem trampa com seriedade. Na arte de fazer um som de qualidade, faz parte da minha sobrevivência. Não deixar a resistência entrar em decadência, como fracos que se corrompem por grana, negando a própria origem pra alcançar a fama, tentando agradar, querendo ser o que não é. Nesse tipo de pessoa eu não boto fé. Humildade e caráter é essencial. Não adianta ganhar fama e perder a moral. Sou respeitado porque eu soube respeitar as pessoas dentro de qualquer lugar. Vendo os comédia que tentam atrapalhar quem realmente tem o dom. A vida é dura, não adianta reclamar. O tempo voa, então saiba aproveitar. Se a festa é boa, demorou, vamos chegar. Aumenta o volume do som.